bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta, o seu host, e para essa edição eu tenho a honra de trazer aqui para entrevistar a Maíra da Loja Lúdica. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a jogadora Maíra e também todo o seu trabalho com a Loja Lúdica. Então confiram aí na sequência. Maíra, tudo bom? Estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast, o Ficha do Jogador. Eu tenho a honra de trazer você aqui pra te entrevistar, olha só. Ai, obrigada pela honra. Bom, antes da gente falar do seu lado de empreendedora, a gente tem que começar falando a respeito do seu perfil de jogadora, né? Sim. Eu tenho que perguntar inicialmente, você já jogou RPG, alguma coisa assim nesse sentido? Cara, eu joguei RPG duas vezes. Só que eu sou muito ruim, eu me acho muito ruim no RPG, sabe? Eu sou muito tímida e aí eu não consigo criar personagem, entrar muito bem na história, assim. Eu sou uma negação no RPG. Meu marido tá começando a mestrar pra ver se consegue me colocar, mas tá difícil. O Roger tá fazendo o papel certo aí, ó, de colocar você pro RPG. Tá. Você vê que o RPG não é tão um bicho sete cabeça. Bom, mas eu tenho que perguntar assim, quando você jogou RPG, você foi qual personagem, qual tipo de personagem? Nossa, eu fui, acho que um elfo. Uma elfa druida. Comecei bem difícil. Entendi. É uma classe, assim, que é difícil de pegar todas as suas nuances, né? É, nossa. E quem não tá acostumado até aprender tudo, né? Mas acho que durou duas sessões só. É que a falta de tempo é complicada aqui. Pois é, imagino que sim. Mas pro seu lado jogador, eu tenho que perguntar pra você como que foi o seu primeiro contato com esses board games modernos. Você lembra qual foi o jogo e qual foi a ocasião? Eu lembro. Eu jogava Heroes of New Earth online. Uhum. Joguei muito, cheguei a jogar profissional, assim. Olha por aí. Pouco tempo, mas joguei. E uma das pessoas que jogavam comigo, ele tinha uma coleção. E eu sempre via no Facebook ele publicando que tava jogando, fotos da coleção dele. E aí eu comecei a ficar interessada. Uhum. Eu já tinha os jogos, mas tinha o jogo da vida, né? War, Banco Imobiliário. Que eu sempre preferi comprar jogos do que brinquedos, porque eu tenho muitos primos, então a gente gostava de passar as férias jogando. Olha que da hora. E aí depois um amigo comprou um Seven Wonders e um outro comprou um Zombicide. E aí a gente jogou. Só que eu fui lá e meu primeiro jogo foi um Arkham Horror. Caraca! Que eu comprei importado e demorou tipo 6 meses pra chegar. E depois dos 6 meses eu já tinha uma coleção enorme e o Arkham Horror era o que eu não queria jogar mais. Eu te entendo perfeitamente, já tive vários jogos assim. Mas assim, então quer dizer que você comprou Arkham Horror, mas foi adquirindo vários jogos. É porque assim, na verdade o hobby já começou junto com a loja. Olha. Então assim, o que eu recebia da loja, eu já pegava um jogo pra mim. Entendi. Só que quando eu comecei a loja, existiam 16 títulos só no mercado. Não tinha muita coisa nacional, então era mais fácil, né? Todo jogo que chegava, você ter um. É, hoje em dia... Hoje eu não consigo ter um de cada. É, isso até remete, assim, uma pergunta aqui que eu até coloquei na parte da loja, mas que envolve mais o seu perfil de jogadora, né? Como que você consegue controlar essa vontade de jogar ou de comprar coisas novas quando você tá trabalhando com diversos títulos diferentes? É difícil. É muito difícil. É difícil, né? O que me controla é, por exemplo, eu só pego um jogo que eu quero muito, que tava em pré-venda, depois que eu termino de fazer todos os envios. Sei. Porque eu acho sacanagem eu pegar o jogo, abrir, já ter o jogo e não ter enviado ainda pros meus clientes. E outra coisa, enquanto eu não jogo os vários jogos que eu tenho, eu não pego um novo. Oh, eu gostaria de ser assim, hein? Eu gostaria Se você olhar minha estante, eu tenho alguns jogos que estão lacrados ainda. Uhum. Que nem, eu tô querendo muito aquele FIFA França. Muito, faz muito tempo. Só que eu tô com, tipo, uns 8 jogos pra jogar, que eu já abri e ainda não tive tempo. Uhum. Então, eu não vou pegar o jogo enquanto eu não jogar os outros. É o que faz sentido, né? É, e como eu tenho pouco tempo, então fica mais difícil. Então eu controlo assim. Pego o jogo só quando eu consigo jogar e vou me controlando, porque é difícil pra gente também, viu? Entendi. E a outra pergunta que eu tenho aqui pra você é uma pergunta um pouco mais descontraída aqui, que foi o Thiago Kers que mandou pra mim, que foi assim: você prefere jogos com miniaturas ou jogos com cubinhos? Cubinhos. Cubinhos, ó. Eu sou totalmente Eurogamer. Eu não gosto muito de jogo cooperativo ou jogo competitivo direto com eliminação ou esse tipo de coisa. Gosto do lado mais estratégico dos jogos euros, eu né? gosto. Até o Scythe, que é euro, né? Mas por conta de ter a batalha, eu tô ali toda feliz, concentrada, fazendo as coisas. De repente vem alguém e me ataca. Não, isso daí acaba. Acaba comigo. Eu não gosto do Scythe por causa disso. Entendi. Então, total cubinhos. Outra pergunta que eu tenho aqui pra ti. Então, já que você falou, tem vários jogos, conheceu assim, mas você sabe dizer qual que foi o jogo assim que você pensou e falou, nossa, é muito bom jogar coisas novas. Como se fosse o seu primeiro amor nos board games. Agrícola. Ô, louco, já? Já sim, já pesadão já. Sério. Acho que é porque eu sempre gostei de jogar aquele Farmville, sabe? E aí eu achava que era tipo, Farmville é... Ah, o Agrícola deve ser tipo Farmville. Eu quero muito esse jogo. E aí toda vez eu ia lá no Miniature Market ou no... na Cool Stuff, colocava no carrinho e falava, dessa vez eu vou comprar esse jogo. Aí calculava o frete. Puta, aquele jogo pesado. Não, não vou comprar. Aí eu fiquei assim, eu não tinha o Agrícola até ele sair pela Devir. Mas era um jogo que eu olhei, que eu li, vi vídeo, vi tudo. Eu falei, esse é o jogo que eu mais quero. Então, eu não sei, acho que foi o Agrícola mesmo. Eu amo muito esse jogo. Eu tô devendo jogar esse jogo ainda, olha só. Eu sou uma decepção também, tudo bem. Eu gosto muito dele. Mas eu coloquei como primeiro amor, já que eu falei decepção. Qual que foi a sua primeira decepção com board games, assim? Você falou, cara, eu pensei que era um jogo muito bom e de repente o jogo não foi muito abaixo da sua expectativa. Ah, e o Scythe, eu acho. Queria muito, porque eu gosto do trabalho do Steinmeier. Acho o Viticulture muito legal. O jogo é lindo, mas a jogabilidade não me pegou. Pode ser que tenha sido culpa do grupo que eu joguei. Oh. Porque tinha uma pessoa no grupo que ela toda hora queria ficar me atacando. E ele demorava muito pra jogar. Então, chegava nele, ele demorava muito. A hora que chegava em mim, eu ia jogar, ele virava e falava assim, e aí, você já jogou? Já jogou? Ah, mas é só vez. Você não vai jogar? E ficava assim pra mim. Nossa! Eu imagino que essa pessoa já não tá mais no seu grupo, né? Não, não tá. Olha aí. E aí, eu não sei se eu peguei, tipo, fiquei chateada com esse jogo por causa disso, ou porque eu não gostei mesmo. Entendi. Mas eu posso falar, o meu primeiro grande ódio, assim, forte falar, foi o Zombicide também. Porque foi uma decepção pra mim, porque eu tinha vários jogos, e a gente marcava pra jogar, e o grupo falava assim, vai ser Zombicide? Não, não vai ser Zombicide. Ah, então um dia que for Zombicide, você me chama, que aí eu vou. Se não for Zombicide, eu não vou. Aí eu vendi o Zombicide. Ah, vocês não querem Zombicide? Então eu vou vender. Não, vocês só querem Zombicide, então não vai mais ter Zombicide. Vocês vão ter que jogar outra coisa. Muito bom. A outra pergunta, assim, você já falou, né, que você tem necessariamente pouco tempo, mas como você gerencia seu tempo pra jogar atualmente, assim, nessa loucura de vender vários jogos e sair pra fazer o despacho deles, todos eles? Eu tento jogar 2 vezes por semana, pelo menos. Sábado eu sempre jogo. Sábado a gente abre a loja, mas depois das 2, uns amigos nossos sempre passam lá pra jogar. Então, assim, a gente não tem espaço pra jogo, mas a gente tem uma mesa lá, então os amigos vão de sábado e a gente joga. Olha que legal. E uma vez por semana a gente tenta jogar alguma coisa à noite, eu e o Roger, mas de galera é mais sábado, assim. Já que você falou no Roger, eu tenho uma pergunta aqui. Quem que é mais euro em casa? Você ou o Roger? Os dois, graças a Deus. Os dois. Ele até gosta de uns outros jogos, mas ele não tem muita oportunidade de jogar, porque sou sempre eu que decido o jogo que vai jogar, então. Já faz certo. Tá levando o Roger pra um bom caminho, olha. É. Ele vai te agradecer no futuro. Vai. Você falou que tem alguns jogos na coleção, e eu quero saber qual seria o top 3 dos jogos que você tem. Agrícola. Olha. Lords of Waterdeep, com a expansão, e... deixa eu pensar, o que mais que eu gosto muito? Algum outro work placement. É, Terra Mística. Terra Mística, muito bom. Só jogo assim de peso, hein? Só, eu gosto de jogo pesado. Eu gosto daquele jogo que você fica com a cabeça assim. Só ainda não me adaptei muito bem ao Trajan. Mas ainda tô tentando. Entendi. Pra nós aqui, no meu grupo também tem bem essa pegada, assim. Então, ultimamente, a gente tá jogando muito Tzolk'in e essas coisas assim. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Esses jogos importados, eu joguei pouquíssimos. Como eu tento aprender todos os jogos que a gente vende, e é uma quantidade de jogo que tem vindo, assim, pro Brasil, que eu não tô conseguindo acompanhar. Então, os jogos importados, eu não consigo jogar. Ainda não tenho esse tempo disponível pra fazer isso. Eu imagino que deve ser uma correria, então por isso que às vezes você acaba botando limite, né? É, só o Lords. O Lords que eu queria muito esse jogo. E aí, a mesma coisa que eu fiz com o Zombicide, quase que o Roger fez com o Lords, porque ele não aguenta mais jogar Lords. Até faz bastante tempo que a gente não joga, porque teve que dar uma pausa, assim. Uhum. Você e o Roger provavelmente tem outros hobbies, né? E você gosta de outro hobby, por exemplo, videogame, alguma coisa assim, cinema? Tenho vários. A gente gosta muito de ir no cinema, assistir seriado. A gente joga videogame também. Eu sou fã de Pokémon. Tento jogar sempre que dá. Tem uma coleçãozinha no 3DS, ainda pequena, mas eu já falei que eu quero terminar. Quero ter todos os jogos do Pokémon. E recentemente eu comecei a mexer com plantas pra ver se eu consigo ficar um pouco mais relaxado. É que mexer com planta é gostoso, aquela parte de você cultivar elas, assim. É, comecei a fazer uns terrários bem bonitinhos, assim. Ó, que da hora. É um hobby que eu tô bem tirando bastante tempo pra fazer. Outra pergunta que eu tenho aqui, já que você falou que gosta de videogame, qual que é o seu jogo favorito atualmente? Eu tô jogando Yonder. Yonder? Olha, Yonder é da hora. Eu gosto bastante. Yonder é aquele que parece o Harvest Moon, né? É, eu gosto. Então, é o que eu tô jogando agora e tô tentando acabar ele. Você tem jogado outro jogo atualmente, assim, fora o Yonder? Ah, eu jogo Mario só no Nintendo, mas tipo, é passar tempo. Mas o que eu tô jogando mesmo, assim, até terminar, é o Yonder. Eu tava jogando Horizon, mas deixei o Roger jogar. Daí eu fico vendo ele jogar, que eu gosto de ver também. É, mais pela companhia, né, de estar um do lado do outro ali, né? É, e eu gosto também de ver a história, assim, porque é um jogo muito bonito, né, o Horizon. Nossa, é maravilhoso. Outra pergunta que eu tenho aqui, que foi o Andrew mandou pra nós aqui, pra perguntar pra você, qual o seu desenho animado favorito? Bob Esponja. Bob Esponja, nossa, excelente. E Mansão Foster. Mansão Foster, você não conhece, nossa. Mansão Foster para amigos imaginários. Eu gosto bastante. Isso de desenho animado de série, agora desenho de filme, eu sou super fã do Hayao Miyazaki. Ah, sim. Eu amo o Totoro. Tudo que eu puder ter do Totoro, eu tenho. Respect, hein? E sua série favorita de TV? É Game of Thrones. Game of Thrones? É. Gostou da última temporada, hein? Gostei. Sem spoiler, só pra galera, só pra gostei. Gente. Gostei. Pode todo mundo falar que foi fanfic, mas me deixou feliz. Eu adoro. E continuando com as perguntas aqui, Maíra, tem mais duas perguntas. Uma aqui feita pelo Snake, da nossa equipe, que perguntou de qual time você é. O time pizza ou o time hambúrguer? Pergunta difícil. Hamburgão. Cara, hambúrguer tem muita diferença. Tem, né? Tem. Pode comer hambúrguer com muitos recheios, muitos molhos, né? Não, e eu não sei que a gente aqui em casa, a gente gosta de fazer hambúrguer. E a gente gosta também de ir nos restaurantes experimentar. Então, é hambúrguer com certeza. E a última pergunta aqui desse bloco, qual é a música que você tem mais ouvido recentemente? Nossa, música? É. Tem tempo pra isso, Maíra? Cara, eu sou fã de Adele. Adele é legal. Então, eu tô escutando muito uma música nova dela, é All I Ask. Então vou subir um pouquinho a música pra galera conhecer um pouco mais. E a gente volta falando um pouco mais sobre o seu lado empreendedora com a Loja Lúdica. Pra começar essa parte da Loja Lúdica, o Nakai mandou uma pergunta aqui que é interessante. Você já praticamente já respondeu, mas ele perguntou o seguinte: como foi esse processo de tornar um hobby por board games também no negócio? Olha, foi tudo junto, na verdade. A gente já conheceu, já tivemos vontade de abrir a loja. Assim, antes de começar a loja, eu e o Rogério, a gente tinha ido morar no Rio de Janeiro, que o Roger é programador, e ele foi convidado pra trabalhar numa empresa lá no Rio. E aí eu fiquei esses 6 meses sem trabalhar. E aí quando a gente voltou pra Bauru, ele trocou de emprego, foi pro outro emprego, e eu comecei a trabalhar na Wise Up. Eu era secretária lá na escola de inglês. E aí, conforme a gente foi jogando, a gente foi conhecendo, a gente fez a primeira compra na Galápagos pra fazer revenda. Pra mim era difícil, eu pensava assim, por que que uma pessoa vai optar por comprar comigo, se ela pode comprar direto na Galápagos? Qual que vai ser o diferencial que eu vou ter, que eu vou fazer com que as pessoas queiram comprar comigo e não direto na editora? E aí foi o que a gente resolveu, que eu faria o atendimento personalizado. Porque eu trabalhava na Wise Up, mas eu era secretária e eu ficava a maior parte do tempo sem fazer nada. Porque eu só tinha que receber os alunos, entendi, marcar a presença deles. E aí nesse meio tempo eu fazia atendimento no Facebook. E aí foi isso, a gente montou a loja, mas assim, a gente fez um plano de negócios, é claro, mas foi uma grande aposta, porque o hobby tava bem no começo de lançamento de jogos nacionais aqui. Foi isso, foi tudo junto. É que você falou, né, tinha só 16 títulos, né, naquela época. Cara, meu primeiro estoque foi uma parte do meu guarda-roupa. Você lembra exatamente quando vocês começaram? A gente tem quase 3 anos e meio de loja. E parece que é muito tempo, né? Se você parar pra pensar, hoje em dia a gente tá acostumado com vários títulos e naquela época era só 16 títulos só, né? É bastante coisa. E foi legal, assim, que a gente foi crescendo junto com o mercado, porque eu fiquei um tempo trabalhando e tendo a loja. Depois, o valor que eu ganhava não era muito, mas aí a loja foi crescendo e foi tomando uma proporção que eu não conseguia mais trabalhar. Então o Roger continuou trabalhando e eu saí pra ficar só com a loja. E cresceu muito. Hoje a gente fez as contas essa semana do que a gente tem na loja. São mais de 200 títulos diferentes. Caraca, caraca. Que a gente tem mesmo. Sem contar acessório, insert, sleeve, nada dessas coisas. Eram só expansões e jogos base. Isso que tem na loja hoje. Porque já tem muitos jogos que estão esgotados, que não voltaram, né? Que acaba o estoque rápido. Mas é bastante coisa, né? Eu imagino, né? E deve ser uma correria, de certa forma, assim, né? Pra lidar com essa enxurrada de lançamento, né? É bastante. Tem que ter bastante jogo de cintura. É, imagino. O CJ aqui, o CJ, perguntou o seguinte: quais, pra você assim, atualmente, quais foram os maiores desafios pra ser lojista hoje no Brasil? Eu tive alguns desafios pessoais por ser jovem. Eu até sofrendo um pouco com isso. Os bancos não me dão muita atenção, porque eu tenho a voz muito fina, eu aparento ser mais nova do que a idade que eu tenho, então essas coisas eu ainda faço um pouco apertada. A gente até tira sarro que a gente abriu uma loja recentemente numa rua bem movimentada da cidade. Tem um vizinho nosso que acabou de abrir uma loja também, só que ele abriu um café Donuts, e ele olha assim pra gente, tem a impressão de que ele fala assim: que essas duas crianças estão fazendo aqui com essa loja. Mas as maiores dificuldades são produtos caros, a margem de imposto a gente bate muito rápido. Você não consegue hoje abrir uma loja de board game sendo MEI. É. Então você passa pro simples, você sobe as faixas de imposto muito fácil, porque o valor dos jogos é muito caro. Então isso entra ali na faixa e é a hora que você vai ver se tá pagando um imposto caríssimo. Ah, o pessoal às vezes pensa, é por mais que o jogo seja caro, não é que você vai ganhar muito, né? Mas é a questão de você ter esse movimento de capital, eles olham assim, né? Sim, é o que eu falo. Pra uma pessoa normal, ver o quanto a gente gira de dinheiro é um absurdo. Mas você fazer as contas no final do mês, a gente trabalha com uma margem apertadíssima. Não é uma margem, por exemplo, de venda de roupa ou de comida. Você tá ganhando ali 100%, 120%. É uma margem apertada. Então, você tem dificuldade nisso. Cada vez mais a oferta, cada mês que passa, abrem 2, 3, 4, 5 lojas, com ideias que às vezes eu falo assim, as pessoas não põem na ponta do lápis o que elas estão dando pro cliente de desconto, porque hoje é básico, você vai abrir uma loja de board game e dividir em 6 vezes sem juros, dá 10% de desconto no depósito e dá o frete grátis. Pois é. Em algumas faixas. Só que essa pessoa, ela não pensa que daqui uns meses, ela vai ter que mudar a faixa do imposto dela. Ela não vai mais conseguir ser MEI, ela não vai pagar 4%, ela não vai pagar 6%, ela vai estar pagando 8, 9% de imposto. Então, assim, essas coisas dificultam. A gente paga, além de tudo, diferencial de alíquota, porque são produtos importados. Então, vem lá de Minas Gerais, você paga ICMS. Vem lá do Rio de Janeiro, também paga. Santa Catarina também paga. Então, assim, é complicado. E você manter estoque é difícil, porque a margem é apertada, então, às vezes, você tem que vender 5 jogos pra ter um no seu estoque. Só que aí as editoras lançam 10 jogos no mesmo mês. É. Aí você tem que fazer aquele jogo cintura pra qual título será que eu vou comprar e vai vender? Ou vale a pena eu investir tanta grana e o jogo talvez não vender, né? Exato. E como a gente já tá no mercado há mais tempo, a gente já tem uma ideia do que vende, do que não vende. Ah, isso é legal. Mas a gente tomou cada porrada no começo, você não faz ideia. É, imagina, porque a vontade de ter tudo, né, na loja, e você pensa assim, não, o pessoal vai querer com certeza, e de repente... É. Tem jogo povo enroscado até hoje, imagino. É, acho que são essas as maiores dificuldades. É manter estoque, é a transportadora que tem que trazer teu jogo perfeito, que ele não pode ter um amassado, porque senão o cliente quer trocar. É o correio que sempre dá problema. Ah, vou abrir uma loja de board game. Cara, você tem que pensar em tanta coisa. Você tem que pensar desde a hora que o jogo vai chegar na sua loja, pra você olhar, pra você embalar de uma forma com que o correio, mesmo que ele queira amassar o seu jogo, ele não consegue. Uhum. Às vezes ele consegue. Pois então, é. Assim, são várias coisas. É, muitas variáveis, né? E talvez seja até essa questão, né, de vocês, eu não sei necessariamente se vocês têm uma loja física ou só a partir de estoque. Não, a gente tá com uma loja bem bonita. Olha! Na rua do shopping de Bauru. Bem legal, tá bem bonito. E faz quanto tempo vocês estão com a loja, assim? Abriu, acho que faz uns 3 meses. E acaba até gerando a pergunta, como foi essa vontade de ter a loja física? Por conta de apresentar pro hobby pras outras pessoas? Ou por conta de mercado mesmo? Ó, teve uma época em que pra você ter mais desconto em algumas editoras, você tinha que ter loja física. Ah! Então a gente foi meio que forçado a abrir a loja física. Depois a gente fechou, depois a gente abriu de novo, depois a gente fechou e agora a gente abriu de novo. A gente já tá na terceira loja física. Agora a gente abriu nesse lugar, primeiro porque eu precisava de espaço pra pôr o estoque. Minha casa já tava... não dava mais. Era um quarto, 2 quartinhos no fundo, minha sala e minha outra sala tava sendo tomada. Não dava mais. Mas também na ideia de divulgar mais o hobby, de alcançar o potencial aqui em Bauru, que a gente acredita que tem. E só assim, cara, só abrindo loja física, só você mostrando pras pessoas que o hobby vai crescer. Que nem o Jack fala que você tem uma loja virtual de board games hoje, é todo mundo pescar no mesmo aquário. Então, se você não tem uma loja física, se você não promove eventos, se você não vai atrás do público, vai todo mundo só ficar brigando por preço. Não vai crescer o hobby, não vai crescer o mercado e vai todo mundo sair perdendo. Então, foi essa a ideia. A gente abriu a loja e tá dando certo. Ah, que legal. Passa bastante gente vai conhecer a loja. Fica muito tempo dentro da loja. A gente tem contrato com o Sesc aqui em Bauru. A gente sempre faz bastante divulgação lá. É, a ideia da loja foi essa mesmo, pra aumentar o público e quem sabe a gente conseguir fazer outras coisas, né? Colocar uma loja no shopping, uma loja em outra cidade, mas a gente preferiu fazer o teste aonde a gente tá e aqui em Bauru mesmo. E atualmente, quantas pessoas que estão envolvidas com a Lúdica? Você, o Roger? É uma mega corporação a Lúdica. Olha aí. Somos... em 2 pessoas. Olha. Mas na verdade trabalho eu e o Roger. Eu tenho minha mãe, que ajuda bastante a gente em algumas coisas, tipo os nossos sleeves, ela que faz. Alguns produtos que a gente tem na loja, ela que costura. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, assim, ah, tem uma mega pré-venda, que tem uma mega entrega, ela ajuda a gente também. E a gente tem um funcionário na loja. Mas quem toca mesmo assim diariamente sou eu e o Roger, e o funcionário que fica na loja mais pra atender, né? Uhum. O pessoal que vai lá, porque a gente tá 100% focado nos envios, na loja virtual mesmo. Mas é uma mega corporação, viu? 4 pessoas. Eu já posso até pôr no meu Facebook que eu sou CEO da empresa. Mas é, pra mim eu sempre achei. E eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana no administrativo. Ela separa pedidos, ela me dá uma ajuda, assim. Eu tenho uma pergunta aqui que foi do Cláudio Cabaleiro, um ouvinte nosso, e que provavelmente já comprou com você. Já. Não duvido, não duvido. Que ele manda o seguinte: vou ficar rico abrindo uma loja de board games? O que você acha? Não, você não vai ficar rico. Não vai, porque você tá sempre reinvestindo dinheiro. É muito lançamento. Então, você não tira dinheiro da loja. Você tá sempre colocando mais. Se você uma hora desistir e vender todo o seu estoque, você não vai ficar rico. Mas você vai ter um bom dinheiro pra investir num outro negócio. Mas ficar rico e tal, assim, não vai. Mesmo porque a margem não é... muito alto, então é difícil, é complicado, ainda mais com esse monte de loja que abre, esse monte de promoção louca que tem aí, é difícil. E deve ser por questão de que vocês têm que vender por quantidade, né, pra ter um retorno, né? Então, aí as pessoas vão me perguntar, mas você não vai ficar rico, por que você tem a loja? Porque eu não tinha nenhum objetivo na minha vida. Antes de abrir a loja, eu era secretária e tinha feito faculdade, mas não tinha um sonho ou alguma coisa que eu queria fazer. E acabou que eu descobri uma vocação. comunicação. E vender, fazer atendimento foi o que deu certo. É mais satisfação do que pensar que eu vou ficar rica fazendo isso. É, isso é muito legal de ouvir. É. Parabéns pela loja, né? Porque, tipo, é um dos melhores, pelo menos assim, pelo que eu conheço, eu nunca vi ninguém falando mal do serviço que vocês prestam. Então, eu acho excelente, assim, como que você tá envolvida com isso, né? Ah, obrigada. A gente sempre... Nosso lema é atender bem um cliente e tentar satisfazer de todas as maneiras que ele tenha uma boa experiência comprando na loja. E é isso. E a ideia dos brindes que você dá nos jogos, assim, da onde que veio isso? Eu fazia isso muito no começo. Uhum. Eu lembro a época que lançou o Stone Age e o Agrícola, quem comprava na loja ganhava um chaveiro de acrílico, uma vaquinha ou um meeple do Stone Age. Foi muito legal aquele brinde. E aí eu vi que os clientes, eles gostam desse tipo de agrado. Uhum. E realmente, cada cliente que a gente atende, que a gente faz, eles acabam virando amigos, eles têm contato, eles conversam, eles interagem com a gente. Então eu acho legal fazer um agrado, porque no meio de tantas lojas, por que que o cara escolheu comprar comigo? Ele tem que receber alguma coisa em troca, né? Sim, sim. Então, dentro do possível, dentro do que a gente consegue, a gente faz. E até por conta de deixar mais assim, mais humano esse contato, né? Não vira uma corporação que a pessoa só compra e recebe em casa, mas não tem nenhum contato humano, né? E assim, todos os nossos jogos são embalados manualmente, com cuidado, assim, eu não sei se você já recebeu o jogo nosso. Já recebi, sim. Mas a gente embrulha super bem, a gente faz a caixa certinho, a gente coloca o bilhete. Tem cliente que a gente já conhece. A gente fala, ah, esse aqui é a entrega do Cavaleiro, ah, esse aqui é do Carlos Botelho. Ai, Roger, hoje vai um pedido pro Fábio Cardoso. Então, tem clientes que seguem a gente desde quando a gente abriu a loja. Então a gente conhece quase todo mundo, assim. Ah, isso é muito legal. E ver que o pessoal tem como se fosse uma carteirinha de fidelidade, né? Então isso é interessante, porque se você tem essa resposta, é porque o trabalho, o serviço que vocês prestam tá de acordo com o que eles esperam. É, isso é muito legal. E é um item de colecionador, né? As pessoas, elas colecionam jogos de tabuleiro. Uhum. E a gente também coleciona. Então a gente sabe do cuidado que precisa ter, que a pessoa gosta que tenha com o produto deles. Então, é isso. Ah, isso é bem legal. Ó, tem mais uma... Tem uma pergunta aqui que o CJ mandou também. Em meio desse mercado maluco de várias lojas abrindo, qual que é a sua opinião quanto a essas promoções que a Cultura faz e outras lojas que nem são relacionadas com o board game faz? Tá, e a gente tem que sentar num bar e vocês têm que ficar me escutando falar, porque isso é praticamente um monólogo. É... Um exemplo fácil, você encontra hoje lojas especializadas em quadrinhos? É, pois é. Então, assim, com essas promoções a gente acaba perdendo, só perdendo. É, tem mais uma pergunta aqui, que foi feita pelo Ademir, que mandou o seguinte. Qual que é a sua previsão pro mercado nacional de board game no futuro, assim? O que você acha? Você acha que a tendência do mercado é só crescer em novas empresas? Ou a questão é do público mesmo crescer junto com o mercado? Olha, o número de empresas cresce muito. Sim. Tanto editoras quanto lojas. Porém, o mercado, ele se adapta sozinho. É uma seleção natural, né? Os bons ficam e os que não estão fazendo um bom trabalho acabam não continuando no mercado. Mas o público tá crescendo muito. Muito mesmo, porque o número de cadastros que a gente tem na loja hoje, ele vem crescendo exponencialmente. Olha que legal. Toda semana a gente tem cerca de 50 ou 60 cadastros. Tem semanas que a gente bate 150, 200. Nossa. Na semana. Então, assim, tem muito potencial o mercado. Se você parar pra pensar, muita gente, é que vocês não têm um contato. Uhum. Mas lá na loja, vai muita mãe e pai e fala assim, nossa, eu quero tanto que meu filho saia do videogame um pouco, que ele passe um pouco mais de tempo comigo, só fica no celular, eu quero levar um jogo pra jogar com ele. Então, assim, a gente escuta muito isso. Então, o mercado tá crescendo bastante, porque eu acho que as pessoas estão querendo unir mais a família, unir mais os amigos. Então, eu acho que daqui pra frente vai crescer bastante. E tem vários editores que estão fazendo um trabalho legal de divulgação, até na escolha de títulos que você consegue jogar o pai e a mãe com o filho. Sim. Tá bem interessante. Eu acho que a tendência é aumentar o público. Claro que abrir loja, fechar loja, abrir editora vai rolar. Sim. Mas o mercado, ele vai se regular sozinho. Porque se as pessoas continuarem abrindo loja só na ideia de seguir, por exemplo, de seguir quem já tá no mercado e fazer tudo que todo mundo faz, a pessoa tem que parar pra pensar que eu, por exemplo, comecei há quase 4 anos atrás. Então, eu já sei o que dá pra fazer. eu fiz um estudo de mercado. Você pegar e abrir uma loja por simplesmente copiar as outras sem fazer um estudo, nem ler sobre o assunto, nem pesquisar sobre o assunto, aí rola uma seleção natural mesmo. Sim, né? Eu imagino que seja bem assim que se comporta o mercado, né? Porque é que nem você falou, né? Vai se manter a galera que consegue se adaptar e consegue prosperar nesse mercado que cada vez mais cresce e cada vez mais vão aparecendo títulos, jogos e outras coisas, né? É que quando eu abri, você conseguia abrir a loja com 5 mil reais. Uhum. Hoje você não abre uma loja de board games com menos de 80 mil reais. É. E aí que uma pessoa que faz estudo de mercado, que pesquisa, que é realmente um investidor, um empreendedor, ele não vai investir dinheiro nesse mercado. Porque o lucro não é... Pra você não vai ficar rico abrindo uma loja hoje de board game. Então eu acho que a pessoa tem que estudar bastante. E tem que estudar bastante mesmo, né? Bastante. Uma pergunta um pouco mais descontraída aqui que eu quero fazer pra ti, né? Nesse assunto todo sério que a gente tem falado aqui. É quem que fez a ilustração da loja lúdica do seu desenho lá? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Aquele meu logo... Eu tenho um pouco de vergonha dele. Por quê? Porque ele é uma fonte que, tipo, já enjoei. Foi assim, eu conheci uma moça na internet que ela fazia ilustração de loja de Elo 7. Daí eu pensei, ah, vamos pedir pra ela fazer o logo? Daí ela falou, ah, eu vou fazer, só que eu só faço com mascote. Eu falei, ah, tudo bem, pode fazer um mascote. Só que eu deixei livre pra moça fazer um mascote. Falei que ela podia fazer da forma que ela quisesse. E eu acho que ela meio que se inspirou em mim no mascote. Na época. Mas daí ficou assim. Só que a gente já tá pensando numa reformular, mudar um pouco a loja. Acho que até o final do ano a gente vai ter alguma coisa nova por aí. Legal, legal. Esse estudo de design também é interessante. É. Além do trabalho com a loja lúdica, toda a parte de redes sociais, de contato com os consumidores e fornecedores, você é que faz, né? É, tudo é Maíra. Maíra 2.0 ali, né? Tem que duplicar, triplicar pra fazer seus trabalhos. A Maíra precisa de umas 48 horas por dia. É, até imagino, assim, como que você arruma tempo pra jogar? Porque, pelo que você tá falando aqui, pra mim, você tá trabalhando das 7 da manhã, vai dormir meia-noite, acorda já fazendo mais trabalho. É isso mesmo. Acordo às 7, vou dormir meia-noite. E não paro, meu celular tá sempre comigo. Se eu não tô no celular, eu tô no computador. Aham. Mas, ai... Tem que arrumar tempo pra jogar, né? Já que você entrou na loja por conta do hobby, né? Mas assim, no final das contas, por mais que tenha toda essa parte burocrática, esse caminho árduo, você gosta muito do que você faz, né, Maíra? Gosto muito. Eu não trocaria por nada o que eu faço hoje. Isso é legal de ouvir. Eu tenho muito carinho pela loja, de verdade. Não, e a gente reconhece isso facilmente. E eu gosto porque os clientes são muito legais. As amizades que a gente faz, que eu fiz durante o caminho, os eventos que a gente é convidado pra ir, o carinho que a gente sente pelas pessoas, assim, é muito legal. E ver também o carinho que as pessoas têm por esse hobby, e eu acho muito importante essa questão, esse tato das pessoas quererem estar junto, estar jogando ao vivo, socializando. Eu acho muito legal trabalhar com isso. Bem, então chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast Ficha do Jogador. Eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo a sua presença aqui, Maíra. Foi muito legal conversar contigo. Imaginei, eu que agradeço o convite. Fazia tempo que eu não aparecia em algum podcast. Isso é verdade. E é legal que o pessoal depois vem comentar e eu escutei você. E eu sou super tímida, né? Eu tenho vergonha da minha voz, mas eu faço uma força pra participar. É muito engraçado porque tem gente que liga na loja e fala assim, queria falar com o financeiro? Eu falo, sou eu. Ah, você é do financeiro? Sim, eu sou do financeiro. Pode falar comigo. Só falta a pessoa falar assim, dá pra você chamar a sua mãe, por favor? É. Mas, Maíra, muito obrigado. Então, a galera que às vezes não conhece a loja, o trabalho que você faz, entra onde pra comprar os joguinhos? lojaludica.com.br. Olha, muito legal mesmo, então. Novamente, muito obrigado. E, galera, deixa suas perguntas pra Maíra aí. Compre seus jogos lá com ela, com quem você quiser. Na verdade, você tá fomentando o mercado. É. O pessoal às vezes vai pensar, não, mas você convidou uma pessoa da loja pra fazer divulgação? Não, eu quero conhecer mais sobre a pessoa que tá por trás da loja, conhecer os jogos favoritos e outras coisas. Foi o que a gente gente fez aqui, né, Maíra? É, a gente tá no mercado aí batalhando pra crescer esse hobby, pra todo mundo ganhar ao mesmo tempo. E se quiser comprar comigo, compra comigo. Se tiver um lojista preferido, também compra, que eu tenho várias amizades com vários lojistas. Sim. E são todos muito bacanas. Muito legal. Mas é isso, gente. A gente fica por aqui em mais um podcast e até o próximo turno. Obrigada.